Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer, ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. No programa de hoje teremos a volta do nosso papo nutritivo. Ah, acabou as férias da nutricionista Denise Braga. Então vamos saber dela já qual o assunto de hoje do nosso Papo Nutritivo. Denise, qual o nosso tema de hoje, qual o assunto que você vai falar hoje no Papo Nutritivo? Olá, Marquinhos, olá ouvintes do Bate-Papo Musical, chega de férias. Hoje eu volto com o nosso Papo Nutritivo falando um pouquinho sobre uma fruta do Cerrado, o pequi. Quem nos mandou um e-mail foi a Nova Ferreira do Rio de Janeiro. Já já eu volto. Muito bem. Pequi. Eu não conheço essa fruta, mas é, aqueles amantes e aqueles que não gostam também, né? Bom, teremos ainda o nosso Dois Tempos. Dois Tempos é aquele quadro em que a gente focaliza dois tempos, dois momentos diferentes do mesmo artista, do mesmo grupo musical. E a gente pode então tirar um paralelo, traçar um paralelo, né, entre essa, a evolução desse grupo, desse cantor. Hoje com Zizi Posse. E para você entrar em contato com a gente, para comentários, pedidos musicais, sugestões, críticas, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Por esse mesmo e-mail você pode enviar a sua listinha de 14, 15 músicas para o nosso especial do mês, que é aquele último programa do mês que é feito por você, produzido por você. Também você pode sugerir quem você quer ouvir aqui no nosso Dois Tempos, além de fazer seu pedido musical, se quiser também, de viva voz, baixando o seu arquivo anexo ao seu e-mail. batepapomusical1@gmail.com. Cláudia Barroso, essa cantora, tem certeza que muita gente não conhece, os mais novos, e que eles que conhecem não ouvem há muito tempo. Ela vai cantar do Valdir Soriano, Você Mudou Demais. Quem foi que fez você ficar tão diferente, amor? Você mudou demais, você não era assim. Quem foi que fez você ficar tão diferente, amor? Se nada eu lhe fiz, por que me trata assim? Hoje não deixarei você fugir dos braços meus. Sei que amanhã não voltarás para mim. Hoje eu quero paz, vai chegando ao fim. Essa foi a Cláudia Barroso que cantou Você Mudou Demais, a composição do Valdir Soriano. Até aqueles que diziam, né, que a Cláudia Barroso era Valdir Soriano de saia, pelo estilo musical que ela cantava, enfim. Tá aí. Você, com certeza, relembrou essa cantora que há muito tempo, eu tenho certeza, você não ouve. Pedido musical que vem de São Paulo, capital, da Renata. Ela pediu para ouvir do Mário Lago, Será? Canta Nelson Ned. Será que o amor é isto? Será que o amor é assim? Será que o amor vive disto? Será? Será que amar é ruim? Será, será, será que amar é ruim? Será que o amor vive disto? Será, será que amar é assim? Não é preciso que eu veja, basta que alguém tenha visto. Meu peito bate e lateja. Será que o amor é isto? Quando ela passa ao meu lado, a vida para pra mim, o mundo fica parado. Será, será que amar é assim? Será que amar é ruim? Será que o amor vive disto? Será, será que amar é assim? Amo e não digo que amo. Se ela me chama, resisto. Se ela vai embora, eu a chamo. Será que o amor vive disto? Dela só tenho maldade. Mas se ela foge de mim, dela só tenho saudade. Será, será que o amor é ruim? Ouvimos com o Nelson Ned, do Mário Lago, Será, atendendo a Renata, de São Paulo, capital, que mandou seu e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Obrigado, Renata, pela sua participação, pelas suas palavras, e participe sempre com a gente. E quem mandou e-mail também para o batepapomusical1@gmail.com foi o Rogério, de Uberlândia, Minas, e ele pediu para ouvir Meu Amigo Pedro, com Raul Seixas. A composição é do Raul Seixas e do Paulo Coelho. Muitas vezes, Pedro, você fala, sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro. É pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer Meu amigo Pedro, foi o que ouvimos com o Raul Seixas, do Raul Seixas e do Paulo Coelho, atendendo ao Rogério de Uberlândia, que mandou seu pedido musical pelo batepapomusical1@gmail.com. Na sequência vamos ouvir Erasmo Carlos, do Roberto e do Erasmo, Meu Mar. Vai ter que ser bem. cachorro manso. Quero uma rede para o meu descanso. Lá no lugar onde eu for morar, vais ter que ser bem juntinho ao mar. Saber muito pouco. Quero os olhos da minha janela e ter muitos filhos com ela. Lá no lugar onde eu for morar, vai ter que ser bem juntinho ao mar. Ouvimos na voz do Erasmo Carlos, a composição dele e do Roberto, Meu Mar. Não é bonita essa gravação do Erasmo, é muito bonita. Ah, o arranjo dessa música, a letra, muito boa, eu gosto muito. Na sequência, vamos ouvir Luiz Melodia cantando dele, Juventude Transviada. E o auxílio luxuoso de um pandeiro. Até sonhar de madrugada uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Cada cara representa uma mentira. Nascimento, vida e morte, quem diria? Até sonhar de madrugada uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Hoje pode transformar. E o que diria a juventude? Um dia você vai chorar. Vejo claras fantasias. Lava roupa todo dia, que agonia. Na quebrada da soleira que chovia. Até sonhar de madrugada uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Até sonhar de madrugada uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Até sonhar de madrugada uma moça sem mancada. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Nasceu em São Paulo em 28 de março de 1956. Começou a estudar piano e canto durante a infância, indo depois para Salvador estudar composição e regência. Não terminou a faculdade e começou a fazer teatro com o irmão, descobrindo seu talento para os musicais. Gravou alguns jingles comerciais e mudou-se para o Rio de Janeiro, onde conheceu o produtor Roberto Menescal, que a levou para assinar contrato na Polygram. Lá iniciou sua carreira de cantora profissional e gravou vários discos, participando em 1978 do disco do Chico Buarque de Holanda com a faixa Pedaço de Mim, seu primeiro sucesso. Depois destacou-se pelas interpretações de Nunca, Meu Amigo, Meu Herói, Asa Morena e Perigo. Por volta de 1990, rompeu com a Polygram e mudou para São Paulo e resolveu se dedicar a um repertório menos comercial do que a gravadora desejava. Montou o show Sobre Todas as Coisas, que viajou pelo Brasil e virou disco pela Eldorado. Em 1993, Valsa Brasileira, pela Velas, com repertório apurado e cuidados técnicos, colocou a cantora no hall das grandes cantoras da MPB. Em 97, gravou Per Amore, que foi um estouro de vendas, impulsionada pela faixa título. E no ano seguinte, gravou Passione, disco só com canções italianas. Em 1999, a cantora lança Puro Prazer, interpretado só com voz e piano. O álbum foi indicado para o Grammy Latino em três categorias. O trabalho seguinte foi Bossa, de 2002, disco que trazia hits internacionais como Yesterday, dos Beatles, interpretada neste estilo. Devido a problemas pessoais, se afasta dos palcos durante um processo de depressão que durou quase 3 anos. Somente em 2005, a cantora ressurge com um novo trabalho, Para Inglês Ver e Ouvir. Nosso Dois Tempos hoje focaliza Zizi Posse. Vamos ouvir de 1978 Magia. A composição é de Liv e Roberto Menescal. E de 2002, Eu Só Sei Amar Assim, de Herbert Viana. As cartas me dizem, os búzios me apontam, que todas as portas pra mim se abrirão, que todas as forças estão ao meu lado, sejam elas pro bem ou pro mal. Existe magia nas coisas que eu faço, e até a verdade eu posso ocultar. A linha da vida eu sei transformar, só não posso a morte evitar. Se você vem muito triste, não posso deixar de ajudar. Mas se você vem feliz, cabe a mim prevenir, controlar. Posso lhe dar muito amor, posso trazer muita dor, mas também posso fazer do seu mundo um mundo melhor. Mas os astros insistem que eu tome cuidado, porque nesse jogo não posso perder. Quero amor sem fim, quero te dizer que

e viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si. Irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. E solidão, e solidão, e solidão, e solidão, e solidão. Ouvimos com Paulinho da Viola, dele, Pecado Capital. Quero acordar bem cedinho, fazer o lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Olá pessoal, hoje no nosso papo nutritivo vamos falar sobre uma fruta do cerrado, o pequi. Quem mandou o e-mail foi Onofre Ferreira do Rio de Janeiro. Tem que ser devagarinho, rói daqui, raspa dali, via casca que espinho, seu nome vem do tupi. Ouve carne do cerrado, gosto forte e exótico, com seu verde e dourado, é um fruto patriótico. O pequi vem do pequizeiro, árvore nativa e símbolo do cerrado brasileiro. Também é conhecido como piqui, pequiá, pequerim, amêndoa de espinho, entre outros nomes. A palavra pequi é originada do tupi, onde pe significa casca e qui significa espinho. Possivelmente esse nome se deu porque no caroço do pequi encontramos vários espinhos finos. O fruto do pequizeiro é globoso, e dentro encontramos o mesocarpo, ou chamamos de caroço. E dentro desse caroço encontramos a amêndoa. O pequi possui a casca verde. E a sua polpa é amarela, com cheiro bem característico. É encontrado onde as árvores recebem alta incidência de raios solares. E essa combinação de raios solares com a fruta rica em lipídios favorece a biossíntese de compostos antioxidantes. De um modo geral, a floração acontece de agosto a novembro, período que coincide com as chuvas, e a frutificação entre novembro e fevereiro. É muito utilizado na combinação com arroz, feijão, frango e até mesmo baião de três, que é arroz, feijão e piqui, além de licores e doces. A amêndoa, além de ser consumida salgada como aperitivo, também faz parte da preparação de farofas e doces. O óleo do pequi é rico em beta-caroteno e ácido oleico, que possuem a função antioxidante, pois combatem os radicais livres. A polpa ou carne do pequi, como costumamos chamar, é rica em lipídios, 33%. 10,2% da sua composição é de fibra alimentar e 3% de proteína, que nos oferece cerca de 358 calorias por 100 gramas. Em resumo, podemos dizer que o pequi ou piqui possui alta propriedade antioxidante, combatendo os radicais livres. E esses radicais livres são aqueles responsáveis pelo surgimento de doenças como câncer. Também possui propriedade cardioprotetora, pois é rica em compostos fenólicos e carotenoides. O sabiá, o canarinho e o atento bem te vi, tem o peito amarelinho de tanto picar piqui. E esse foi o nosso papo nutritivo de hoje, atendendo o e-mail da Onofre Ferreira do Rio de Janeiro, para você matar um pouquinho da saudade de Goiás. Um beijo e até o próximo papo nutritivo. Tchau. É pra acabar com o pique do Goiás. É pra As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esta foi a Denise Braga, nossa nutricionista, e mais uma edição do Papo Nutritivo. Hoje ela falou sobre o piqui, você conheceu um pouquinho mais sobre essa fruta. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Também você pode, por esse e-mail, fazer suas críticas, seus comentários, pedidos musicais, o envio do seu repertório, daquela listinha do seu repertório de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês. Também, se preferir, pode fazer seu pedido musical de viva voz. Basta para isso mandar o seu pedido musical, a gravação do seu pedido musical de viva voz, em anexo ao seu e-mail. batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com Sueli Costa, Dentro de Mim Mora um Anjo. A composição é de Sueli Costa e Cacazo. Quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Dentro de mim mora um anjo que tem a boca pintada, que tem as unhas pintadas, que tem as asas pintadas, que passa horas a fio no espelho do tocador. Dentro de mim mora um anjo que me sufoca de amor. Dentro de mim mora um anjo montado sobre um cavalo, que ele sangra de espora. Ele é meu lado de dentro, eu sou seu lado de fora. Quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Dentro de mim mora um anjo que arrasta suas medalhas e que batuca pandeiro, que me prendeu em seus laços, mas que é meu prisioneiro. Acho que é colombina, acho que é bailarina, brasileiro. Quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Ouvimos na voz da Sueli Costa, da Sueli Costa do Cacazo, Dentro de Mim Mora um Anjo. Aliás, tem umas duplas que são de compositores, né, que são assim, muito marcantes. A Sueli Costa, Cacazo, é uma delas. A Joyce, Ana Terra. E algumas outras duplas assim, de compositores que são muito constantes na música popular brasileira. Gal Costa canta do Chico Buarque, Quem Te Viu, Quem Te Vê. Cabroças dessa ala, você era a favorita, onde eu era o mestre sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda na rua. Hoje o samba saiu procurando você. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante onde eu não sou convidado. Hoje o samba saiu procurando você. Quem te viu, quem

dos fracassados do amor. Ouvimos, para o deleite de muita gente, tenho certeza, os mais antigos, os mais, os que já passaram, né, dos 30, 40, Bar da Noite, interpretação da Nora Ney, a composição da Bidu Reis e do Haroldo Barbosa. Nana Caymmi canta de Toninho Horta, Beijo Partido. Sabe, eu não faço fé, mas na minha loucura, e digo, não gosto de quem me arruina em pedaços e deixa. Quem sabe de ti, e eu não mereço um beijo partido. Hoje não passa de um dia perdido no tempo, e fico longe de tudo que eu sei. Não se fala mais nisso, eu sei. Eu serei pra você, e não me importa saber. Hoje não passa de um vaso quebrado no peito, e grito, estará a rainha que a lucidez escondeu, que escondeu. Sabe, eu não faço fé, mas na minha loucura, e digo, não gosto de quem me arruina em pedaços e deu. Eu não mereço um beijo partido. Hoje não passa de um dia perdido no tempo, e fico estará a rainha que a lucidez escondeu. Ouvimos nessa bela interpretação da Nana Caymmi, do Toninho Horta, Beijo Partido. Essa canção recebeu algumas gravações do Milton Nascimento, que é muito bonita, do Emílio Santiago, gravação lindíssima, interpretação belíssima para essa composição do Toninho Horta, Beijo Partido. Bom, chegando agora à reta final do nosso encontro de hoje, vamos ouvir com a minha querida amiga, minha doce amiga, Marília Barbosa, Amor, Amor. Voltando aqui, a dupla de compositores, Sueli Costa e Cacazzo. Não é quando ele se agita. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a sua presença até agora comigo, quero agradecer a sua participação. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los a divulgar nosso programa, nossa emissora, convidá-los ainda a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais ou envio do seu, da sua lista do repertório para o nosso especial do mês, aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Também você pode sugerir quem você quer ver focalizado no nosso Dois Tempos. Bate-papo musical 1@gmail.com. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye, bye, bye, uh-huh.